7 graus, Bragança 8, Viseu 9, Vila Real, Porto Alegre 10, Castelo Branco 11, Viana do Castelo, Braga, Porto, Coimbra, Évora e Beja 13 graus, amanhã Aveiro chega também aos 14, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal 15 e Faro chegará aos 17 graus. E já sabe, nos próximos dias, todo cuidado é pouco, na condução, na rua, vai chover e o tempo não vai estar de feição. Antena 1. Já sabes o canal, quartas à noite é brutal, é original. Das 20 às 23, a vibe tá no ar, com o Rui Enes a comandar. Sintoniza no dial, é hora de entrar. No mais vale pedir, não vais querer faltar. Pega no telemóvel, manda já o teu som. Aqui a tua escolha tá sempre no tom. Rui Enes no comando, a tua voz é louvo. Das baladas ao rap, tudo o que te comove. Música que aquece, do coração à alma. Liga-te à rádio e sente essa calma. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arcancel vamos te ouvir. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arcancel vamos te ouvir. Ocupações, entra nesta festa. Na rádio do arco-íris, aqui ninguém para a cesta. Rui Enes traz alegria, o teu pedido é lei. Põe a tua música e dança como o rei. Do pop ao fado, do funk ao que zomba. Nesta rádio a playlist nunca desmorona. Corações a vibrar, energia no ar. Não mais vale pedir, ninguém vai parar. Mais vale pedir. Família também, porque na rádio Arcancel toda a gente vem. Programa feito a pensar no teu prazer. Sintoniza-te connosco, não vais esquecer. Então já sabes, quarta é conexão. Rui Enes no micro, pura vibração. Mais vale a pedir, a rádio está no topo. Liga-te a nós e aumenta o teu foco. Mais vale pedir, não percas tempo. Quartas à noite é o momento. Das 20 às 23, não vais querer sair. Na Arcancel vamos te ouvir. Mais vale pedir. Arc-en-ciel 96.2. FM en couleur. Olá, olá, muito boa noite. Cá estou eu novamente, aqui o Rui Enes, com o seu programa Mais Vale Pedir, na sua rádio, a Rádio Arcanciel. Antes de mais, muito boa noite a todos vocês. Olá, muito boa noite. Daniel Ribeiro, o Jobson também, o Dani e a Mary, que é o Daniel Ribeiro e a Mary. Oh, Mary, beijo ao cabradi. O Jobson, grande abraço para os dois. Ainda a minha prima Aminda Rodrigues, uma beijoca para ela. Cristina Carneiro, uma grande beijoca para ti também. Temos ainda quem mais? O Domingos Cardoso, para ele um grande abraço, e ele que está ali pelo TikTok. Domingos Cardoso, o Pedro Brito, um grande abraço para ele também. Temos ainda o Túlio Mineirinho, temos o SA, temos ainda o... tanta gente. A Esther, quem temos mais? O Bruno, temos o Rumo à Fátima também. Também tínhamos aqui o Rumo à Fátima, que é então José Maria Canossa, ele que fez então de Paris Fátima a pé. Exatamente, exatamente. Para ele um grande abraço. Muita coragem que este homem teve. Bom, temos quem mais por aqui? Temos o Chuta, temos a Carla Pereira, temos o Carlos Loureiro, Graciosa, A Paulinha, temos a Mike, ou melhor, o Mike, Mário Correia, Marisa Alves, Vânio Music, Kátia Faria, Lucky Franstuga, olha, Lucky Franstuga, Emily Dorian, Mustafa e Bela Alexandre, Nono. O que mais temos por aqui? Luzia, Colégio, Adão, Ribeiro, tanta gente. Vocês são tantos, tantos, tantos, tantos que eu não dou mão a medir só a ler os vossos nomes. Diogo Silva, muito boa noite. Seja então também você bem-vindo. Pois é, vamos então começar aqui o Mais Vale Pedir com uma musiquinha. E essa bem portuguesa que vocês todos conhecem. Boa noite, Manuel Silva. Como está, Manuel Silva? Grande abraço para si também. Bom, vamos então... Ah, antes de mais, eu até vou relembrar. É já no domingo, o próximo domingo, dia 25, é a Galeta aqui. A Galeta dos Reis. E vamos ter então aqui uma bandazinha a animar aqui à tarde de domingo. Mas já está preenchido, infelizmente. Não sei se você vai ser um dos que vai vir ou não, mas eu vou cá estar. Já está preenchida. É, já está a lotação esgotada aqui, aqui no nosso edifício daqui da Rádio Arcanciel. Já está lotadíssimo. Então, agora só para o ano, mas não se esqueça, ser dos primeiros, ok? Tá? Se não está aqui na lista deste próximo dia 25, para o ano tem que ser mais rápido. Pelo menos para a Galete do Reis, hein? Ok? Bom, beijinhos a todos. Eu não me vou despedir de vocês, eu só estou a mandar beijinhos a todos. Quero beijar. Hoje aparece. Hoje estou beijoqueiro. Então, beijinhos e abraços a todos. Nós vamos começar aqui com o programa Mais Vale Pedir. Eu estou à espera que apareça por aí o nosso amigo, o Prince Tuga. Exatamente. O Prince Tuga, e ele tem uma nova música. Ele que já lançou esta música. Ele e o seu colega, eu sabia o nome dele, agora esqueci-me. O Samuel, exatamente. Lovoazá. Samuel Lovoazá. Eu estou à espera deles. Assim que ele entrar na live, eu vou passar então o novo tema deles. Antes de mais, mandar também um grande abraço ali para o meu primaço, Rui da Cunha. Para ele, um grande abraço. É. O meu primaço merece um grande abraço e eu mereço que ele me veja no meu tabuleiro elétrico. Ainda não consegui pôr a luz do corredor, o sistema vai e venha a funcionar. Por isso, primaço, quando puderes, dá uma chegadinha aqui a Orleans, que eu tenho um trabalhinho para ti. Bom, vamos então continuar e dar a passagem às músicas. Exatamente, bora lá, continuar aqui com hoje, vamos começar com Bacalhau Que Quer Alho. Exatamente, vamos começar aqui com esta musiquinha. Sou o Ricardo, aqui dando início então ao programa Mais Vale Pedir. Você sabe que pode participar, claro que pode. Para participar é via telefónica 02-38-43-48-00. Se quiser participar por mensagem, é só comentar aí então o nome da música que você gosta e o artista para que eu saiba qual é então a música e fazer o seu pedido aqui, ok? Para lá, dar início. Vamos lá. Sou o Ricardo, estás pronto? Vamos a isso. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Bacalhau à brás, 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos então com o primeiro som, este que começámos hoje com Saulo Ricardo e o Bacalhau. Caralho, é isso mesmo. A nossa língua portuguesa é tão uma treina. Pois é, quando se junta quer, alho, quer e alho, dá logo aquele palavrão, não é? É isso mesmo. Ai, tenho uma novidade aqui para vocês. Deixem-me só ler aqui uma mensagem que acabei de receber. Deixem-me vir aqui. Espera aí, a ver se eu não caio. É genro do Paulo Pintor que teve connosco. Ah, é, yeah, ok. Bom, deixa-me sair daqui porque senão perco então aqui o direto. Eu acho que já perdi mesmo o direto. Deixa ver aqui. Não, acho que não. Já perdi mesmo o direto. Bom, não interessa, já eu volto aí, ok? Ok, eu já volto lá, então. Vamos aqui continuar então com a com a próxima música. Samuel, ai Samuel. Samuel Vanzá, então, que fez a música com o Prince Tuga. É familiar de alguém que eu conheço, imaginem só. E eu nem sabia que conhecia essa pessoa. Mas vamos lá, a próxima música é Braços no Ar. Não é Braços no Ar. Braços no Ar é mais daqui a pouquinho. Agora é o Bailinho da Madeira de Cris Ribeiro. Bora lá, vamos a isso. Vamos, Cris, anda lá. Vamos agora cantar aqui. Cris Ribeiro. Cris Ribeiro, não queres vir? Oh, Cris, anda lá, Cris. Cris Ribeiro. Acho que ele está a férias. Cris Ribeiro meteu férias. Diz que está muito cansado. E só quer o bailinho da Madeira. Bora lá, vamos por aqui a musiquinha do Cris Ribeiro. Ele sai. Ela parece que não quer ir. Hoje está teimosa. Mas eu também sou. Vamos ver aqui se sai ou não. Bora lá. Vous pouvez appeler Arc-en-Ciel au 02 38 Um dia deste fui ao campo passear e encontrei a filha da tia Maria. E logo ali fomos os dois conversar. Bela conversa que eu tive nesse dia. Vi uma quinta com uma grande plantação, estava cheia de melão, fomos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia, que nenhum mal me fazia o melão poder comer. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Fui ao campo passear e encontrei a filha da tia Maria. E logo ali fomos os dois conversar. Bela conversa que eu tive nesse dia. Vi uma quinta com uma grande plantação, estava cheia de melão, fomos para ali comer. Logo me disse que a quinta era da tia, que nenhum mal me fazia o melão poder comer. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. Ai, ai, ai, na quinta da tia Maria. Comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria. comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na Quinta da Timaria, comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria, comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, na Quinta da Timaria, comi-lhe o melão, comi-lhe a melancia. Ai, ai, ai, comi-lhe tudo o que eu queria, comi-lhe o melão. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Dia deste fui ao campo passear e encontrei a filha da Timaria. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, já íamos, então, na segunda volta de melão. É isso mesmo. Bom, vamos então aqui continuar com muita musiquinha para você que está aí desse lado. O Saulo Ricardo hoje queria só cantar ele, mas não, não pode ser assim. Nós temos ainda mais pessoas aqui para cantar. E a próxima é o Dani e a Mary. Exatamente, Dani e a Mary vão cantar então o novo tema, não o que está aí na novidade, ainda não é esse, mas o novo tema que eles lançaram ultimamente é Omulata. Vamos já passar então esta musiquinha Omulata do Dani e da Mary, depois os opção. Por isso deixem-se estar por aí. E já, musiquinha para todos vocês. Dani e Mary, Omulata. Vamos a isso. Então aqui ficar com a omulatinha do Dani e da Mary. Deixa só ajustar aqui. Bora lá, vamos a isso. visão. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com a Omelata do Dani e da Mary. Obrigado, Dani e Mary, por terem feito este lindíssimo tema. Espetacular. Vocês sabem que eu gosto. É isso mesmo. Temos já de seguida aqui mais uma musiquinha e é dos Opção, exatamente. Dos Opção. Antes de mais, quero mandar ali um grande abraço para o Carlos Neiva, para o Marco Pereira, também para ele um grande abraço. Eu penso que ele estará na Bélgica. Se não está na Bélgica, deve estar de férias no Brasil. Qualquer coisa assim parecida. Temos também ainda uma mensagem que chega da parte do Florent, o nosso homem dos podcasts. Espero que estejas a fazer então o podcast desta minha emissão, Florent, pois a minha internet de casa se pifou. Não tem internet em casa. Agora, para ter internet no meu computador, só partilhando através do telefone para lá. Por isso espero que estejas a fazer então aqui o nosso podcast. Como sempre, eu sei que estás. Então vamos lá escutar a tua mensagem. Olá, muito boa noite a todos. Boa emissão para todos, boa escuta. Ele é breve. O nosso falou. Ele é breve, ele é simples, fácil e rapidinho. É esse mesmo, Flávio. Um grande abraço para ti também. Nós vamos dar continuidade aqui agora ao próximo tema que nos chega da parte dos Opção. E qual é que será? Nada melhor que um malhão. Bora lá, vamos a isso. Yeah. 96.2. Vous venez me chercher à cause de la FM en couleur. Pois é, ficamos aqui então com o melhão dos Opção. Obrigado aos Opção também pela esta belíssima música. É, e agora vamos botar fogo, isso mesmo. Bota fogo. Depois, isto botar fogo num terreiro está na moda agora. Depois temos então pedidos musicais que nos chega ali do nosso amigo Daniel Souza. Daniel Souza, já passa então essa música, ok? Vamos só ficar aqui com o fogo no terreiro porque isto está tudo a arder. Ai, Jesus Senhor. Vamos lá, ficar aqui com fogo. E ficamos aqui com o Botafogo no terreiro. Está ali o nosso amigo Daniel Souza dizendo que ele é de Castelo d'Eiva. É, eu sei que és. Tu és da terra da minha esposa, ok? É isso mesmo. Então, antes de mais, de dar ali também um grande abraço ao meu primaço, Bruno Ferreira. Ele está em Estrasburgo. Para ele, um grande abraço a ele e aos seus filhotes e à sua esposa. Vamos então continuar aqui com muita música. Onde se pode ouvir a rádio? Ai, olha, é simples. Olha, podes ouvir aqui na zona de Orleans, podes ouvir no nosso site, que é radio-arcanciel.com. podes ouvir aí e podes procurar ela também nas redes sociais, através do, principalmente no TuneIn. Isso, eu aconselho muito o nosso site ou então o TuneIn, é só procurar Rádio Arcanciel Orleans que te aparece, ok? Tá, Daniel Souza. Bom, vamos então aqui continuar com mais uma grande música, e esta é um pedido musical do nosso amigo Daniel. Isso mesmo. Ele pede então aqui Pedro Gonçalves com o tema musical Mariana. Bora lá. Obrigado, Daniel, por participares aqui no Mais Vale Pedir, e a música agora é para ti. Vamos a isso. Se eu te disser como vivo tudo o que aconteceu desde que me deixaste para trás, sempre doeu os beijos que perdi, os segredos todos por contar. Eu nego e vivo sozinho no mundo em que tu não estás. Se o amor acabar, vou sempre ter um lugar ao teu lado. A promessa que fiz não vou quebrar, mas sempre vou guardar as noites e as manhãs. E juro que se o amor acabar, encontro formas de estar ao teu lado. Dentro de ti há um eco a chamar. Esquecer tudo que acabou por te afastar. Sempre doeu que a mentira vencesse o que a vida sempre quis juntar. Eu nego e vivo sozinho no mundo em que tu não estás. Espera por mim e jura que se o amor é e ficamos aqui com a Mariana. Mariana, ali do nosso amigo Pedro Gonçalves, um pedido musical que nos chegou ali do nosso amigo de Castelo do Neiva, mais precisamente. Castelo do Neiva, não é? Que pertence a Viana do Castelo, bem lá no norte de Portugal. E exatamente, para ele, um casteludinho que participa também aqui nas emissões da Rádio Arcanciel. Antes de mais, grande abraço ali ao meu amigo, grande amigo, o José Alves, exatamente. Monsieur Alves, bisu. Depois temos a minha priminha, a Amília Rodrigues, para ela uma grande beijoca. Bom, e nós vamos continuar aqui com os pedidos musicais. Temos então aqui já o meu amigo, o Filipe Moura, ele que pede então uma música dos Maravilhas, e é já de seguida, porque depois, a seguir a esta dos Maravilhas, vamos ter então o Prince Tuga com a novidade da música dele, que é o tema Homem, onde participou também o Samuel Lavoisin. Ok? Então deixem-se estar por aí, porque novidades estão aqui na Rádio Arc-en-Ciel. Vamos então ficar aqui com agora o bate-pé dos Maravilhas. Bora aí. Tu refais, j'ai mis la caille de côté, coucher de soleil sous les palmières, des vétillas toute la noche. Toi-même tu sais, ça va bien se passer. Un petit pas de danse et c'est reparti pour toute la soirée. Et au mood day, et au mood day, et au mood day, agora estou sempre a cantar. Verei que o povo a dançar chegou o tema. Chegou o Carlos Rolo, já temos aí o Carlos Rolo e bate o pé. Eu mudei, eu mudei. Fizeste de mim homem infeliz. Me lembro desse dia que estive. Se tu rir que je veux entendre. Oh, minha linda, c'est toi et moi sous les palmiers. Petit parasol dans le cocktail, bien sûr, c'est les vacations. Le mois d'août enfin arrivé, j'ai besoin de m'évader. Chez nous, tu sais, c'est comme ça, tous les ans, nous voilà. La famille, les amis de là-bas, ils nous attendent les bras comme ça. Les bras comme ça, ils nous attendent, la famille de là-bas. Bateau père, je me réveille, ton cas, bateau père, je me réveille, ton cas, bateau père, je me réveille, ton cas, bateau père. Le plan est déjà tout réfléchi, cocktail, plage, j'ai chill, les pieds dans l'eau, la princesse Zinia qui fait plaisir, et c'est parti, Jess qui viendra, viendra, viendra. Je mettrai la famille dans le viandra, dans le viandra, je mettrai la famille dans le viandra. Et au mot day, agora só quero cantar. Nos sítios lindos de Portugal. Tu e eu, na areia do mar. Um calipo morango na mão. Aproveita, apanha a onda do verão. C'est décidé, cet été on va vous faire danser. O mês aqui em Portugal, on est là pour en profiter. Pensis na areia, uma cervejita pour s'hydrater. Vamos lá pra festa, então pessoal, bate o pé. Bate o pé, os meravis estão cá, bate o pé, os meravis estão cá, bate o pé, os meravis estão cá, bate o pé. Le plan est déjà tout réfléchi, côté de page et chill, les pieds dans l'eau, la francesinha qui fait plaisir, et sa partie de jazz qui viendra, viendra, viendra. Je mettrai la famille dans le viandra, dans le viandra. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos aqui com um pedido musical do Filipe Moura. Os Maravilhas. Olá, boa noite. A Cristina, abraço, diz ali o Dani e a Mary. Boa noite também à Sofinha. Olá, Sofinha, estás boa? Espero bem que sim. Oh, linda, uma beijoca grande para ti. E um abraço ao Bruninho. E espero que tudo corra bem. tá? Eu não me vou alongar mais, já tu sabes o que eu sei e pronto, ok? Então, Sofinha, beijinhos para ti e nós vamos continuar aqui com mais uma música, como eu tinha prometido já desde o início da emissão, desde as 20 horas, porque eu vou estar das 20 às 23, é, já estive das 20, agora já são 20 horas e 41 minutinhos e vamos estar até às 23. Por isso, Sofia, deixa-te estar aí conectadinha, temos muita música para ti e sabemos que temos tempo para me escutar, ao menos isso. Foi que tiraste de ganho, que senão não. Vamos então ficar agora com o Prince Tuga. Exatamente, Prince Tuga e o Samuel Levoisin com um novo tema musical, Homem. Esta música está altamente, eu adorei esta música dele, tanto que fui falar com ele por mensagem privada e ele pediu que eu gravasse um vídeo, mas melhor do que vídeo é fazer isto, fazer direto aqui na Rádio Arcanciel. Então partilhem para que isto chegue até ao Prince Tuga e também ao Samuel Levoisin, ok? Bora lá, vamos então dar aqui conhecimento a quem não conhece, Homem, a música do Prince Tuga e o Samuel Levoisin. Bora lá. É muito top, muito, muito top. O ritmo está altamente. Samuel! Moi, plus sais, je crois que c'est le thème. Je fume la prod avec les envois. Laissez-moi. La petite fille qui me fixe. C'est normal, je suis trop frais ce soir. On arrive organisé. On n'est pas venu pour gratter des pourboires. Elles veulent toutes venir snapper. Car je sais me comporter. Maman, comment tu m'as fait? Un tâche mouillé à mes pieds. Oh my, oh my, oh my. Já tenho duas a tocar em mim. Falas de snap, isso é banal. Pois eu vivo na vida real. Tu falas muito bem no final. Nosso feat é fenomenal. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe. Tu és linda, esta missão. Je les garderai pas tout pour moi. Vai lá, é tá meio boa. Je te laisserai tout pour toi. Prince Tuga, deixa pra trás. Eu atuo, tanto faz. Admiro o teu flow. Juntos no palco, é show. Respeito e talento lado a lado. No ritmo certo, ninguém parar. Levantar as mãos no ar. Bem alto, todos a gritar. Oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe, oh mãe. Pois é, se ficamos aqui com a música de Homem, do Prince Tuga e também do nosso amigo o Samuel Levoisin. É isso mesmo, então vamos lá continuar. Boa noite, Fernanda Silva. Muito boa noite. Olá, Sónia e Alexandre. Também muito boa noite a todos vocês. Passam a música do Júlio Fernando. A música chama-se Vida Amena. Muito obrigado e grande abraço. Vida Amena, peraí, que eu vou procurar já. Aproveitando que estou a ler o comentário, vamos ver se a coisa sai rapidinho. Vida Amena. Vida Amena. É de quem? É de quem é essa música? Ah, Júlio Fernando, ok. Júlio. É bonito, não é? É bonito. Vida Amena, Júlio Fernando. É bonito quando se escuta o teclado. Eu, por acaso, também gosto muito de escutar o teclado. A sério, mas não estou a brincar. Gosto de escutar o teclado quando estou a falar ou a escutar alguém. Via telefónica, por exemplo. Por acaso gosto muito. Bom, antes da Vida Amena para o Manuel Silva, vamos ficar então com esta próxima música, que é Vamos Fazer o Lelelé. E de quem é esta música? Michel Fouto, bora lá, vamos a isso. 96.2. La FM en couleur. Pois é, já fizemos o Lelelé, então ali com o Michel Fouto, e agora vamos fazer... Não é Lelelé, agora vamos fazer uma vidinha à mina, é isso. É um pedido musical ali do Manuel Silva, e ele pede então ali Vida à Mina, de Júlio Fernando. Obrigado, Manuel, grande abraço para ti e toda a tua família. Vamos lá então ficar com o teu pedido musical. Vamos ficar aqui com a vidinha à mina, bora lá. Passo os dias esperando e não te vejo chegar. Passo as noites sonhando com teu rosto e a seu lindo olhar. Minha vida é tão amena, sinto-me tão só aqui. Diz-me se ainda vale a pena que eu espere por ti. Quero te ver voltar, chegar com um sorriso no rosto e no teu olhar o sol brilhante de agosto. Sentir contra mim esse teu corpo ardente. Quero te ver entrar, fechar a porta desta casa, ouvir te dizer para sempre voltei, contigo ficarei para sempre, agora e sempre. Minha vida é tão escura, mais negra que a escuridão. Persegue-me noite e dia, não me larga de mão. Só teu amor, meu amor, pode curar minha ferida. Tira-me da solidão, faz-me feliz na vida. Quero te ver voltar, chegar com um sorriso no rosto e no teu olhar um sol brilhante de agosto. Sentir contra mim esse teu corpo ardente. Quero te ver entrar, fechar a porta desta casa, ouvir-te dizer para sempre voltei, contigo ficarei para sempre, agora e sempre. Quero te ver voltar, chegar com um sorriso no rosto e no teu olhar um sol brilhante de agosto. Sentir contra mim esse teu comprimento. Quero te ver entrar, fechar a porta desta casa, ouvir-te dizer para sempre voltei, contigo ficarei para sempre, agora e sempre. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficámos aqui com o pedido musical do Manuel Silva, onde ele me pedia Júlio Fernando e o tema musical Vida Amena. Muito obrigado então ao Manuel Silva. Nós vamos dar continuidade com mais música para você que está aí desse lado. E a próxima é de Ricardo. Exatamente. Ricardo com o tema Baila Bom Kuduro. 96.2. La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com Ricardo, o Ricardo, e Baila Kuduro, isso mesmo. 21 horas, vamos dar continuidade então aqui a mais música. Antes de mais, mandar ali um grande abraço ao Jorge e à Isabel. Ui, sabavian. Sabá, Isabel, sabá. Bom, vamos lá, continuar avec la musique, dançar contigo, bora lá. Avec toi je ne serai pas déçu. Quand tu danses tout mon corps se met à trembler. Sans cadence je suis complètement retourné. Un doux mot, il sent sur ta peau. J'en suis à peau, je ne trouve plus les mots. Hey. Oh, guérilla, sans plus t'es le plus cool. Sonia, à cada noite de estar au teu lado. Ai, guérilla, tu es la más bella. Do seu tempo. Esse mesmo, a Rádio do Milênio, ela está à frente já do nosso tempo, a Rádio Arcanciel é assim, ela sobressai-se. Esse mesmo, boa noite a todos vocês que acabaram de se conectar então aqui à Rádio Arcanciel. Eu sou o Rui Enes, este é o programa Mais Vale Pedir, onde você pode participar e fazer o seu pedido musical ou então dedicar uma música a algum amigo ou familiar ou namorada. Ou qualquer coisa assim. É isso mesmo. Bora lá então. Se quer participar via telefónica é simples. É só ligar o 02-38-43-4800. Ai, Rui, que tu disseste o número tão depressa. Pois disso. Então eu vou dizer mais bagrinho. É o 02-38-43-4800. Ah, oh, Rui, mas eu não estou na França, como é que eu vou fazer para ligar esse número? Oh, é simples, marca o indicativo da França. Liga para o mais 33-8100-33-2-38-43-4800. E aí já entra em contacto comigo e pode fazer o pedido musical que quiser, ok? Bora lá, continuar com mais música. E agora quem é que será? Quem será que vai vir dançar avec moi? C'est qui que vai venir danser avec moi? Vamos ver quem é. Bora lá, vamos a isso. Hey, King, you don't say. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, hanché, oh. Un corps de rêve dans ce maillot mouillé, mm. Le sourire qui m'en roi lié, elle est sexy, oh, oh, oh. Elle a tout pour me plaire, je ne peux m'en défaire, cette lady, hey, hey, hey. Elle est du revolver qui me font faire. Aïe aïe aïe aïe aïe. Gaga, tu fais si bien, oh mieux t'en pompes pas. Que tous les mecs n'ont les yeux que sur Jean. Oh, oh. Suis dingue, dingue, dingue. J'en perds mes mots quand elle fait son jeu. Elle rend dingue, dingue, dingue, dingue. Oh, oh. Elle a tout ce qu'il faut pour me rendre accro. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Pois é, assim ficamos então aqui com esta grande música. Sei aqui que vai dançar a ver com a... Ninguém quer dançar comigo. E é melhor assim mesmo, porque senão eu vou pisar os seus pezinhos. Antes de mais, muito boa noite ali ao Manuel Camões. Para ele, um grande abraço para Sampaio de Antas, bem lá no norte de Portugal continental. Depois temos ainda ali um amigo, deixem-me ler aqui o nome dele. Guilherme. Ele é francês, está-me a perguntar se eu sou espanhol. Não, eu sou bem português. E nós vamos continuar aqui com a próxima música, que é uma música crazy, ali para o Manuel Camões. É crazy, mesmo crazy. É. Y hacer te pot, oh. La más que santa no se tu le corte, le fans a la sigue todo. Si fais bouger ton corps, j'apprécie quand tu te laisses aller. Tout le monde te regarde et j'avoue que c'est ghetto. Oh, oh, oh, quand tu danses sur le tempo. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, au 02 38 43 48 00. É isso mesmo, se quiser entrar em contacto comigo, fazer o seu pedido musical, é o 02 38 43 48 00, e podem então participar, fazer o seu pedido musical ou então alguma dedicatória a um amigo, até aniversariante. Bom, vamos continuar aqui com a loucura. A loucura é a noite, ou melhor, a noite é a loucura. Quem é que diz isso? não é o Manuel Camões, não. É mesmo a Ana Malhoa. Mas ela não diz, ela canta. Ficamos aqui com a dança, o ritmo balança. Você balança ou não balança? Se não balança, eu vou pô-lo a balançar. Stromae conhecem? Claro que sim. Alors, on dance. Bora lá, pessoal. Sempre vão lá com grandes músicas. Alors, on dance. Je te dis les thunes. Qui dit argent dit dépense. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde. Et dit famille dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil. Encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. C'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et ça zig ou les problèmes. Les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Mais ça persiste, alors on chante. La la la la la la la. C'est fini, alors on danse. Força neste som. Muita, muita força. E agora vamos ainda ter muita mais força, porque é um pedido musical da nossa Fátima Rocha, essa grande ouvinte aqui da Rádio Arcanciel. Para ela, uma grande beijoca. Vamos ficar então com o tema que ela me pede, que é Zé Filipe e Ana Castela. Sua boca mente. A minha? Será que é a minha que mente? A minha não mente. A minha dá tudo o que pode dar. Então vamos lá ficar com esta música. Depois temos o Ricardo RK. O Ricardo, que vai voltar cá, então, ao som, com mais um tema deles. Então, bora lá ficar aqui com um pedido musical, então, da nossa amiga Fátima Rocha, depois mais uma música do Ricardo. Bora lá, vamos a isso. E tem cavalinho e tudo. A Ana Castela é top. Sua boca mente. Será que é minha? Sabia que a sua boca mente. Eu só queria os teus beijos lentamente. Chorei, eu sei que sentimento não se cobra, mas a paixão se cego e os meus olhos e o coração. Assim ficamos então aqui com Zé Filipe e Ana Castela, Sua Boca Mente, um pedido musical que nos chegou ali da parte da Fátima Rocha. Obrigado, Fátima, grande beijoca para ti. Nós vamos continuar com musiquinha, como eu tinha falado. Agora a próxima é uma do Ricardo. Ricardo, tu até lá, deixa, opa. A próxima é a Bomba, Bomba da Mulher, uma música então aí do nosso amigo Ricardo. Bora lá. Gatinha gostosa, assanhada, louca fora do normal. Muito atrevida, boa querida, faz-me sentir especial. Tem o seu jeito, desse seu jeito, super mulher radical. Seja o seu beijo, doce desejo, seu lindo gosto sensual. Mexe bum bum bum bum, esse bum bum bum bum, faz-te bum bum, bomba de mulher. Mexe o bum bum bum bum, cresce o bum bum bum bum, dá seu bum bum, tudo que ela quer. Vai dando essa mulher, me deixa louco, bem fora do normal. Nos toca, nossa mulher, me chama a bunda, vai me subir meu astral. Vai dando essa mulher, me deixa louco, bem fora do normal. Nos toca, nossa mulher, me chama a bunda, vai me subir meu astral. Seu jeito, super mulher radical. Seja o seu beijo, doce desejo, seu lindo rosto sensual. Mexe bum bum bum bum, esse bum bum bum bum, faz com bum bum, bomba de mulher. Mexe bum bum bum bum, esse bum bum bum bum, dá seu bum bum, tudo que ela quer. Vai dando essa mulher, me deixa louco, bem fora do normal. profunda faz me subir meu astral. Vai, nossa, essa mulher me deixa louco, põe-me fora do normal. Gostosa, nossa mulher, mexendo a bunda faz-me subir meu astral. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Conquistando você com som e qualidade. Vai, nossa, essa mulher me deixa louco, põe-me fora do normal. A bunda faz-me subir meu astral. Vai, nossa, essa mulher me deixa louco, põe-me fora do normal. Gostosa, nossa mulher, mexendo a bunda faz-me subir meu astral. Vai, nossa, essa mulher. Sucesso! Para! Não para! Nossa mulher, mexendo a bunda faz-me subir meu astral. A força do som. A música não para. As melhores! Na melhor! Vamos assim continuando com muita música. Já sabe que se quiser fazer um pedido musical é simples, é só ligar o 02-38-43-48-00 e participar aqui com o Mais Vale Pedir na Rádio Arcancião. Música não para. y no tener que aquí a esa nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para sacar una locura, morena, tráigame un lado. Mi gay barriga esperado, quiero un peneche futuro. Para sacar una locura, morena, tráigame un lado. Mi gay barriga esperado. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Es pa' quebrar, con toro vamos a danzar, con toro. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Seja moreno, loira, vem balançar, con toro. Oy, oy, oy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza con duro. No te canse ahora, que tú solo empieza. Do seu tempo. Pois é, ficamos aqui com o Dança Kuduro, exatamente. E agora vamos ficar com o Farruko, Vida Nueva. Quem é que me pediu esta música? Foi o Lionel Cruz, ele que dedica então a toda a malta da night. Exatamente, para a malta toda da noite. Vamos ficar então aqui, Farruko, Vida Nueva. Depois temos ali a Lourdes Rolo, para ela uma grande beijoca para Sampaio de Antas. Ela diz, olá amigo André, tudo bem? Nós cá estamos já contas com a depressão. Isso é que é mau. Olha, para não te deprimir tanto... não te deprimas, Lourdes. Escuta a música, escuta a Rádio Arcancião, escuta aqui muita coisa, tá? Fica por aqui, fica na nossa companhia. Bom, animação aqui, pelo menos na Rádio Arcancião, há sempre. Deixa estar por aí. Agora vamos ficar então com o pedido musical de Lionel Cruz, Farruko, Vida Nueva. Farru, amor real, no de novela. El cielo bajo para abrazarme. Dios me cambió, su amor me encontró en la calle y el alma su luz me guió. Crecí entre sombras donde el sol no llegaba, el peso del mundo mi paz apagaba, la calle cantaba promesas vacías, pero Dios susurró, tú eres mi alegría. Caí en la lona, el miedo me ató, heridas profundas, mi rumbo se nubló, pero su mano me alzó del abismo, me dio un nuevo latir, un nuevo ritmo. En la tormenta él es mi refugio, en la oscuridad su amor es mi orgullo. No hay cadena que pueda frenarme, con Cristo en mi vida yo sigo adelante. Vida nueva, su amor me levanta, Dios en mi alma, mi fe nunca se planta. Camino con fuerza, no miro para atrás, con él en mi vida yo venzo el jamás. Vida nueva, su luz me renueva, con cada latir Dios me da el poder para seguir y vivir. En el barrio la lucha no da una tregua, ansiedad en mi mente, la paz se me huye, pero él me buscó como un padre fiel, puso un fuego en mi alma, su amor es real. De las cenizas él hace milagros, cambió mi lamento por cantos y abrazos, no importa el error, su gracia me cubre, con Cristo en mi vida mi alma se sube. En la tormenta roto a los que no ven. Dios tiene un camino, él sabe por qué. Si la adicción te jala, si el mundo te miente, su amor es la fuerza que rompe la corriente. Yo fui un perdido buscando un sentido en la noche sin fin, mi alma en conflicto, pero él me encontró, me dio un propósito. Ahora canto su nombre, mi vida es un depósito. Contra la corriente yo sigo cantando, con Cristo en mi pecho el mundo estoy cambiando. Su amor es mi escudo, mi fuerza, mi todo. No hay nada imposible si él va en mi modo. Pois é, se ficamos aqui com Vida Nueva de Farruko e é como diz o Lionel, está tudo a ver o Benfica. É, temos aqui o Benfica. Querem escutar um pouquinho? Só um pouquinho, ok? Vamos lá. Para este ano e palavras não eram ditas, acorda! Arranca no corredor, a equipa do Benfica ia numa situação de 3-3 e depois agarradíssimo! É isso mesmo, eles são lá agarradíssimos, então há bola e nós agarradíssimos aqui à música. E a próxima? I Got the Feeling dos Black Eyed Peas. Shut it down. that tonight's gonna be a good, good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel tonight's the night. Hey, let's live it. Like on my car, like on my car. Jump out that sofa, come on. Let's kick it off. Fill up my cup, drink. Mazel tov. Nine. Look at her dancing, move it, move just it. Just take it off. Let's paint the town, paint the town. We'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof. Woo. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up, and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top, top, top, top, top. Feel the shot, body rock, rockin', don't stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, Friday, Saturday, Saturday to Sunday. Do it, keep with us. You know what we say, say. Party every day, party every day, and I'm feeling. Conquistando você con Son y Cuervaje. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. A rádio que está à frente do seu tempo. A rádio do milênio. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, mami. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, mami. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levámonos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Frente do seu tempo. Nossa, hein? O que é isso? Nossa. Comecei a falar, nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, viu? Se eu te pego, viu? Sábado, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera no vivo, vai. Nossa. Você me mata, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia? Nossa, ai, se eu te pego. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Pois é, 21 horas, 50 minutinhos, estamos apenas a 1 hora e 10 de terminar aqui então o meu programa. Muito boa noite ao Filipe e à Ana Peixoto que se juntaram ali no Facebook a nós. Isso mesmo, eles que estão agora na sintonia também da Rádio Arc-en-Ciel aqui em Orleans, mas transmitindo para todo mundo com estas tecnologias da Facebook, TikTok, essas ondas FM também, e ainda todas as redes sociais, onde nós conseguimos então espalhar aqui, espalhar e divulgar também a Rádio Arc-en-Ciel. É isso mesmo, se um dia vier para os lados de França, Orléans, mais precisamente Orléans, aqui no raio de 80 km, já nos consegue escutar na frequência 96.2, ok? Se às vezes passar por este lado é 96.2 FM. É isso mesmo, bora lá continuar aqui com a próxima música e vou aproveitar e dedicar ali ao Filipe e ao seu cachorrinho que eu sei que é muito lindo, pequenininho, é daqueles pequeninhos, um cachorrinho. O Filipe e a Ana Peixoto têm um cachorrinho daqueles pequeninhos, uns pinchinhos, aquelas coisinhas pequeninhas que só faz barulho. Bom, vamos então ficar, porque ele parece uma bomba, aquele, quando abre assim o focinho para ladrar, parece uma bomba. E então vamos por aqui a música La Bomba, do King África, para o Filipe e Ana Peixoto e também para o seu cachorrinho, que ainda não sei o nome dele, ou esqueci-me, assim seja. Então é para vocês, bora lá, ficar com esta música agora. Bomba! Sensual. Um movimento sensual. Sensual. Um movimento muy sexy. Sexy. Um movimento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para mediar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Así. Así. Así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami. Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Pois é, diz o Felipe que ele é para cima. Olha, eu sou mais malandro. Eu é para baixo. Vamos assim continuando. Olá, Sérgio Antunes. Grande abraço. Nós vamos continuar aqui com mais musiquinha para todos vocês. Deixem-se estar por aí. Agora vamos ficar com Macherry do DJ Antoine. Bora lá. As mais dançantes de todo o planeta estão aqui. We are gonna dance into the sea. All I want is you, you're my cherry. Never seen a girl that's so jolly. All I want is you, you're my cherry. My cherry. Oh, oh, oh. 96.2. La FM en couleur. Esse mesmo, assim ficamos aqui com o Macherice mesmo, do DJ António. Pois é, estava a dizer ali ao Filipe, ele está através do Facebook no direto. Estava a dizer a ele. Estava a falar do Rocky, é. Agora já sei o nome do cachorrinho, chama-se Rocky, pronto. É um pintinhas que se chama Rocky. Tem uma cara de mauzinho, mas não é nada mauzinho. Bom, vamos a mais um pedido musical. Chegamos à parte do Carlos Rolo. Eu quero escutar então os Dama e o Zé Amaro com o tema musical Ficar Away. Vamos lá a todos Ficar Away. Obrigado, Carlos Rolo. Grande abraço para ti. Vamos à música. Ficar Away, é Ficar Away. Contigo. Oh, meu amor, eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que um dia tu hás de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Eu juro que com teu amor faço tudo por amor. Dou-te o meu coração, eu dou-te tudo. Eu juro que com teu amor só paro no altar. Jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha laroca. Dás-te trabalho, mas eu nunca te defolgo. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração. Pois é, assim ficamos então aqui com esta lindíssima música dos Dama e o Zé Amaro, Ficar Away, um pedido musical que nos chegou da parte do Carlos Rolo. Ele também fez parte do grupo Zé Pereiras de Antas, assim como eu. Espetáculo, a saudade por acaso não mata, que se matasse hoje era um homem morto, assim como o Carlos. Tenho a certeza que também era um homem morto se a saudade matasse. Pois é, e quem está por aqui é... Está o Filipe, a Ana Peixoto, está também o Tomás, está também o Gonçalo, está ainda a Cidália, Vieira Torres, tudo gente que gosta deste tipo de músicas. E porque a Cidália entrou e está aqui na escuta, eu sei que ela adora rancho, folclore, vamos ficar com Mira de Viana. Esta é para ti, Cidália. com uma grande beijoca para ti, um abraço ao António Souza, uma beijoca para a Sofia e outra beijoca para a Mariana. Assim fica, beijocas para todos aí de casa, não esquecendo o Fred. Quem é o Fred? É o seu cachorrinho. Para lá, vira de Viana para todos. Assim ficamos aqui com este Vira de Viana, dedicado ali à Cidália Vira Torres, António Souza, Sofia Torres e Mariana Torres. Para toda a família lá de casa, não esquecendo o Fred, que é o seu cachorrinho. É isso mesmo, é um labrador. Caso quem tiver curiosidade de saber a raça, é um labrador. Amarelinho. Bom, nós vamos continuar aqui com mais um lindíssimo tema que está ali a pedido do Filipe e da Ana Peixoto, que é da Joana D'Arc. Para quem não conhece a Joana D'Arc, ela também é bem lá do Norte, ela é participante neste momento do Companhia, aquele programa que dá na RTP. Companhia, está top. Ela parece militar, pronto. Ela é uma mulher que nem parece uma mulher, além de ser uma bonita mulher. Ela está com a participação de ouro lá então. Então, para a Joana D'Arc, uma grande beijoca, força aí na Companhia. Irme-se, upa, direita. Era assim que me dizia o meu Furriel quando eu andava na tropa. Eu, por acaso, é a tropa, tá? Regimento de Infantaria número 2 em Abrantes. Prontos. É isso mesmo. Então, Joana D'Arc, vamos ficar aqui casar, nem pensar. É o tema dela. Uma beijoca para ela. E obrigado pelo pedido aí, o Filipe e a Ana Peixoto. Vamos a isso. Só tens a treta, mas queres casar nem pensar. Só tens é treta, só tens é treta, só tens é treta, mas casar nem pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só queres é festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens é treta, mas casar nem pensar. Casar nem pensar. Pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só que essa é festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens a treta, mas casar nem pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só que essa é festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens a treta, mas casar nem pensar. Pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só queres a festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens certeza, mas casar nem pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só queres a festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens certeza, mas casar nem pensar. Só tens é treta, só tens é treta, só tens é treta, mas casar nem pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só queres é festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens é treta, mas casar nem pensar. Tu falas muito, mas casar nem pensar. Só queres é festa, mas casar nem pensar. Dormes comigo, mas casar nem pensar. Só tens é treta, mas casar. Mas casar nem pensar. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. É isso mesmo, estão aqui na Rádio Arcanciel. É isso mesmo, bora lá continuar aqui com muita música para você que está aí desse lado. Ficamos então aqui com um pedido musical da Joana d'Arc, um pedido que nos chegou do Filipe e Ana Peixoto. Casar nem pensar. Por que não? Olha, eu ainda não casei pela igreja. Pela igreja ainda não casei. Só pelo civil. Bom, nós vamos continuar. Mas já casei, né? Pronto, está casado, está casado. Vamos então continuar aqui com um Vira. Exatamente, vamos a mais um. Mas este é... é lá, ali também do norte. Mais precisamente Faf. Vamos a ficar aqui com o Vira de Faf. Mas antes de passar ao Vira de Faf, mandar ali um grande abraço ao Bruno Ribeiro e ainda ao Rui Pedro Sinaré. Para vocês, então, uma muito boa noite. E vamos ficar aqui com o Vira de Faf. Bora lá. Eu vou por aqui abaixo, por aqui abaixo eu vou. Vou para a cidade de Faf, é dessa terra que eu sou. É dessa terra que eu sou, ai é belo o meu cantinho. É a cidade mais bonita que temos em todo o mundo. que tão belo cenário. Sob as escadas da travessa, estás no jardim do Calvário. Estás no jardim do Calvário, com jardins e suas flores, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Nova, de beleza não há igual. Procura a justiça de paz, é por trás do tribunal. É por trás do tribunal que a justiça se garante. Basta olhar para a estátua, pois não faz de ninguém fã. É isso mesmo, e a força do som é impressionante, ainda por cima rancho folclórico. Bom, vamos então a mais uma música, mais uma. Quem deu a dica foi ali o Rui Pedro Sinaré, exatamente. Então para ele um grande abraço, um beijo cá à Sónia, ao Alcinda e Fernando, um grande abraço para vocês também e para os meninos também, ok? Bora lá ficar então aqui, Botafogo no Terreiro, os amigos da Sobreposta, um pedido musical ali da parte do nosso amigo Rui Pedro Sinaré, o homem de Fugens, Palma ou Aldreu. Eu sei que é daqueles lados. Bora lá. Eu quero chegar. É isso mesmo, conquistando você com som e qualidade. Antes de mais, quero mandar um grande abraço a um amigo que curtiu a live, que foi então o José Manuel Torres. Este homem que trabalhava nas bombas de gasolina em São Romão de Neiva. Bom, e agora, diz ali o Rui Pedro Sinaré, diz, mais 6 meses já matámos saudades do nosso lindo Portugal. Até lá, coragem. Obrigado, tudo de bom para todos nós, Portugal e França. É isso mesmo. Vamos então continuar aqui com mais uma musiquinha. E esta também é dos os amigos da Sobreposta, com o tema musical Eu Fui ao Baile. Ah, antes de passarmos essa música, o Botafogo no Torreiro foi a música deles que mais estourou. Imigrante Tuga. Ai, a Sónia está-me a pedir uma música. Imigrante. Tens que me dizer de quem é a Sónia. Imigrante Tuga. Eu vou ver se consigo encontrar aqui a música que tu queres. Se for a música Imigrante Tuga do Scofield Tuga, eu tenho. É esta. Se não for, diz-me que eu volto a colocar a música certa, tá? Vamos lá então ficar aqui o pedido da Sónia. Sónia Rolo, a esposa do Rui Pedro Sinaré. Se não for essa, diz-me, tá? Saí da minha terra com saudade no olhar. Levo a mala cheia de sonhos para realizar. De Portugal ao mundo, deixei o coração. Mas na batida do fado levo sempre a tradição. Mesmo longe eu sinto o mar da pova a chamar. Na saudade eu encontro força sempre para lutar. Sou emigrante tuga, mas não perdi a raiz. No peito carrego o fado e o desejo de ser feliz. Quente para esquecer, mas a voz dos meus pais nunca deixa de viver. Prometi voltar, trazer futuro nas mãos. Entre saudade e esperança, vou cumprir a missão. Mesmo longe eu sinto o mar da pova a chamar. Na saudade eu encontro força sempre para lutar. Sou emigrante tuga, mas não perdi a raiz. No peito carrego o fado e o desejo de ser feliz. Sou emigrante tuga, no ritmo da saudade. Cada passo é lembrança, cada abraço é do Porto. E quando a noite cai, eu fecho os olhos para sonhar. Vejo a pova iluminada e o meu povo a cantar. Sou emigrante tuga, mas não perdi a raiz. Sou do mundo inteiro, mas de Portugal me fiz. Sou emigrante tuga, no ritmo da saudade. Coração dividido, mas a alma é sempre nova. La FM en couleur. Pois é, e assim ficamos aqui com a musiquinha Sou Imigrante Tuga, um pedido musical então ali da Sónia Rolo. Obrigado, grilinho. A Sónia Rolo também participou com um pedido musical. Bom, vamos então aqui mais uma participação. Chega-nos a parte de Filipe e Ana Peixoto, eles que pedem mais uma música da Joana D'Arc, ela que está então participando da primeira companhia na RTP. E o tema é Isto é como na tropa. Então essa é a próxima música. Exatamente. Mas antes de passarmos essa música da Joana D'Arc, quero-me dar ali uma boa noite com calminha ao Sr. Alberto Coelho. Ele também faz parte aqui da direção da Rádio Arc-en-Ciel. Muito boa noite, Sr. Alberto. Um grande abraço para si. Vemo-nos domingo, tá? Espero eu. Depois temos ali o meu grande amigo Nel Dalão, um homem de Castelo de Neiva, pescador e amigo. Cuidado que ele faz karatê, tá? Faz karatê, mas é um homem muito pacífico. Muito, muito pacífico. Tanto ele como o Reinaldo, como o Guilherme. Os três praticam karatê, até dão aulas. Tem lá um. É na TV. Ah, não sabia. Tá, Sónia, não sabia. Eu vejo pouca televisão. Mas estava a falar então do Nel Dalão. Os seus filhos são professores então de karatê. É, tem outro nome, não é bem karatê, tem outro nome. A arte deles. E pronto. Então, para eles, um grande abraço e boas pescas. E vamos lá então passar ao tema musical que nos foi pedido pelo Filipe e a Ana Peixoto, Joana Dark. Isto é como na tropa. Vamos lá ver se isto é mesmo como na tropa, que eu não sei bem se é. Agora, não sabia que era na TBI. Eu estava enganado. Pensei mesmo que era na RTP, mas sei na TBI, a primeira companhia. Então, pronto, está as dúvidas tiradas. Obrigado então à Sónia. Vamos lá. Vamos para a tropa. Todo mundo, siga. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, levantar os pés. Isto é como na tropa, vai tudo marchar, mão acima, mão abaixo, começa tudo outra vez. O meu senhor capitão, quando eu marcho com ele, quando eu marcho com ele, tenho que dar tudo o que tenho. Marcha à frente e marcha atrás, e às vezes marcha de lado. Vamos todos aprender, vamos todos aprender esta marcha do soldado. Isto é como na tropa, vai tudo marchar. Estão aqui. Pois é, isso é como na tropa. Vai tudo marchar. É isso mesmo, obrigado então ali para o Filipe e a Ana Peixoto por o pedido musical então desta musiquinha da Joana Dark, ela que participa na primeira companhia. Irma-se up! Direita! Valer! E ela, coitada, lá vai ela, toda telecomandada à distância, com o comando sem pilhas. Bom, é isso mesmo. Bom, antes de mais, olá Dulce Flores, grande beijoca para ti também. Essa Dulce Flores tem um buzeirão, a sério, eu gostava de a ver aqui ao meu lado a fazer uma emissão comigo. Qualquer dia tens que vir cá à França, Dulce, fazemos aqui uma emissão. Essa grande voz de rádio, e ainda só te conheço em web rádio, adorava te ver em FM. Bom, vamos então aqui ficar com uma marcha, exatamente. Vamos ficar com uma marcha, já estamos para lá 31 minutinhos das 22, quer dizer que daqui a 29 minutinhos eu digo goodbye, goodbye, porque amanhã é dia de trabalhinho, não é? Mas então vamos ficar com a marcha, mas a marcha da alegria do Bicho Fino. Exatamente, esta é a próxima música, espero que vocês gostem, vamos lá a isso. As músicas mais dançantes de todo o planeta estão aqui. Ficamos aqui com esta marcha, a marcha da alegria do Bicho Fino. E agora vamos a mais uma participação. Esta é da parte do meu grande amigo Nel Dalão, onde ele me diz assim: grande amigo, sendo possível, o diapasão com o tema Bandida para mim, para a minha família, para a tua família também e para ti, claro. Para todos os imigrantes portugueses, um grande abraço do Nel Dalão. Muito obrigado, Manel. meu grande amigo também. E vamos, claro que sim, que vamos escutar então aqui Bandida do grupo musical Diapasão. É isso mesmo. Então, muito obrigado pela tua participação, Manel, e acabamos a música. Falo, tu atendes e não falas. Ao perceber que fui eu quem te ligou, sua bandida, quero que fiques sabendo que eu estou quase morrendo por não ter o teu amor. Bandida, tu és bandida, fazes meu peito sofrer e dentro dele trago o meu coração morrendo de solidão. Já cansado de viver, bandida. Tu és bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão. Já cansado de viver. E não me olhas, e se me olhas, tu finges que não me vês. Dão desespero no meu pobre coração, que está vendo uma razão por amar quem não lhe quer. Se telefono, tu atendes e não falas. Ao perceber que fui eu quem te ligou, sua bandida, quero que fiques sabendo que eu estou quase morrendo por não ter o teu amor. Bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Bandida, tu és bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Bandida, tu és bandida, fazes meu peito sofrer. E dentro dele trago o meu coração, morrendo de solidão, já cansado de viver. Arc-en-ciel 96.2 La FM en couleur. Pois é, assim ficamos então aqui com Diapasão, com o tema Bandida, um pedido musical que nasceu da parte do Nel Dalão, onde ele dizia: grande amigo, sendo possível, passa então o Diapasão com o tema Bandida para mim, para a minha família, para toda a tua família também, e para ti, claro, e para todos os imigrantes portugueses. Um grande abraço do Nel Dalão. Muito obrigado, Nel Dalão, um grande abraço para ti também, toda a tua família, como tu sabes. E vamos então continuar agora com um pedido musical do Filipe e da Ana Peixoto, e eles que participam muito, eu adoro. Eu amo fazer a rádio assim, onde vocês nem me deixam de respirar. É só eu ter que ir buscar a musiquinha, mas eu adoro isso. E quanto mais vocês participam, mais eu gosto de vocês. Eles pediram então aqui a Marcha do Mandrião. Quem canta esta música é o nosso amigo Jorge Ferreira, onde já tivemos o prazer e o privilégio de o ver atuar aqui na sala Montisson, que nem sei como é que está, de trabalhos, não sei. Depois eu ia perguntar ao Alberto Coelho como é que está aquilo. Depois aquilo, eu tive lá um acidente e ainda está em trabalhos, ou estava em trabalhos, para que possamos começar a fazer festas aqui com a Rádio Arc-en-Ciel e você se possa juntar a nós. Então, Jorge Ferreira, Marcha do Mandrião, é o próximo tema, é um pedido musical do Filipe e da Ana Peixoto. Bora lá, vamos a isso. fica e não quer. O tempo sempre se passa lá no café do Clemente. Lá nunca falta cachaça e passo a vida com o tempo. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá ter com outra agora. Porque sou um bom rapaz. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá ter com outra agora. Porque sou um bom rapaz. Esta vida são dois dias de vida que a gente tem. Nasci ontem, vivo hoje. Amanhã não sou ninguém. Se a vida passa depressa, eu tenho de acompanhar. Bebo o dobro da reversa, que é para nunca constipar. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá ter com outra agora. Porque sou um bom rapaz. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá ter com outra agora. Porque sou um bom rapaz. Bebo o dobro da reversa, que é pra nunca constipar. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá tu com outra agora. Porque sou um bom rapaz. Vai lá trabalho, vai-te embora. Vai lá e deixa-me em paz. Vai lá tu com outra agora. Porque eu sou um bom rapaz. Aqui toca o seu sucesso. É isso mesmo, nós aqui só tocamos o seu sucesso, aquele que você gosta de ouvir. E nós vamos continuar, apesar de estarmos apenas a 15 minutinhos de terminar então aqui a minha emissão, 15 minutos só para terminar a minha emissão, vamos ficar aqui com o Malhão Malhão, não é um malhão qualquer, este é o Prince Tuga, isso mesmo, Prince Tuga com o Malhão Malhão, bora lá. 96.2. La FM. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com o Malhão. Malhão do Prince Tuga. Sim, senhora. Prince Tuga e ele também já tivemos a sorte de o ter no Festival dos Santos Populares aqui na zona de Orleans, aqui com a festa da Rádio Arcanciel. Isso mesmo. A Rádio Arcanciel faz muitas festas, por isso tem que estar atento para participar nelas, tá bom? Nós vamos continuar aqui com mais algumas musiquinhas, nem sei o que é de pôr, mas já acho que aqui o ar da concertina está com uma vontade de entrar enorme. O problema será que é do Ricardo? Vamos lá ver se é. Mesmo na retinha final. Apenas só este tempo de passar esta música, aproveitar e dedicar ali à nossa amiga que já pediu esta música. E então ela vai reconhecer a música. Cláudia Nayara, com a força de Deus. Essa é para ti. E já volto aqui para as despedidas. Então vamos lá ficar com Cláudia Nayara. Que me ilumina, seguirei a minha estrela. E ficámos com a Força de Deus de Cláudia Nayara, dedicada ali em especial para a Fátima Rosa. Espero que tenhas gostado, tá, Fátima? Bom, obrigado a todos por vocês participarem aqui no programa Mais Vale Pedir. Eu sou o Rui Enes, este é o meu programa, todas as quartas-feiras, das 20 às 23 horas francesas, ou seja, das 19 às 22 em Portugal Continental. Você pode nos escutar através do site, o nosso site é www.radio-arcanciel.com. É assim, simples assim, radio-arcanciel.com. Só isso. Bom, vamos então aproveitar, mandar beijinhos e abraços a todos vocês que participaram ali, para o meu amigo, grande amigo Nel Dalão, para ele e para todo Castelo do Neiva, um grande abraço aqui da parte do Rui Filipe e Ana Peixoto, beijinhos a vocês, ao Tomás, ao Gonçalo, a todos. Já agora, um grande abraço, não te esqueças, Filipe, mandar um grande abraço ao grupo Zé Pereiras de Antas, tá? Eu despeço-me aqui de todos vocês, tchau, tchau, até para a semana, fiquem com Deus, sejam felizes, façam alguém feliz e que essa felicidade dure eternamente. Não esqueça, espero por mim, também quero ser feliz. Tchau, tchau, bye, bye. Arcanciel, já está a terminar. Quartas à noite foi brutal de arrepiar. Das 20 às 23 foi só boa vibração. O Rui Enes despede-se com o coração. Foram horas de som, perdidos no ar. Ritmos e histórias que vieram a brilhar. Tu estiveste desse lado sempre a curtir. E é por ti que isto tem de existir. A música rolou, a energia ficou. Cada batida a tua alma embalou. Mas o relógio não sabe mentir. Está na hora de nos despedir. Mais vale. Cada canção, um pedaço teu. Os pedidos chegaram, a festa aqueceu. E a rádio inteira contigo vibrou e cresceu. Mas tudo que é bom também tem final. É só pausa, não é nada fatal. Na próxima quarta estamos de volta a sorrir. Prontos para te voltar a ouvir. Mas vale pedir, mas agora é até já. A festa foi linda, ninguém. Yeah. diz que foi top. Ruianas no comando, ninguém ficou stop. A rádio agradece a tua energia também. Isto só existe porque há quem vem. Então até breve, segura essa vibe. Mais vale cumprir, é mais que um tribe. Das 20 às 23 foi pura paixão. Arc-en-ciel sempre no teu coração. Mas agora é até já. A festa foi linda. Ninguém vai parar. Quartas à noite ficou no coração. Na Arc-en-ciel vive esta emoção. Ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Quando liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. O sinal horário das 22 horas em Portugal continental e na Madeira, 21 horas nos Açores. Depois, o tal grupo de equipas com 8 pontos. PSV Eindhoven, Athletic Bilbao e Olympiacos. Aqui fecha o grupo dos 24, pelo menos no que diz